princípios, nunca fechar portas, mas como mantê-las abertas o tempo todo, se em certos dias o vento quer derrubar tudo. Ai, princípios, nunca fechar portas, mas como mantê-las abertas o tempo todo, se em certos dias o vento quer derrubar tudo. Por princípios, nunca fechar portas.